Amar você, o sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, isso eu não sei mais mudar. Amar você, segredo do meu coração. Amar você é toda minha ilusão. Eu te amo, faz parte de mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, e isso eu não sei mais mudar. Mas mudar.